beleza e meu peito não entra. Solidão comigo namora. Mesmo que eu sinta saudade, eu canto e ela vai embora. Dentro do meu coração não há lugar pra dor. O mundo que eu escolhi, só existe a paz, só existe amor. O mundo que eu escolhi, só existe a paz, só existe amor. Eu quero poluir o mundo com a minha alegria, com meu canto de amor, com a minha melodia. Eu quero poluir o mundo com a minha alegria, com meu canto de amor, com a minha melodia. Em lugar da minha mágoa, eu coloquei um sorriso. Uma roda de amigos sempre foi meu paraíso. Mesmo com o sofrimento, eu juro que não vou chorar. Por isso que eu canto e danço em qualquer momento e em qualquer lugar. Por isso que eu canto e danço em qualquer momento e em qualquer lugar. Quero poluir o mundo com a minha alegria, com meu canto de amor, com a minha melodia. Eu quero poluir o mundo com a minha alegria, com meu canto de amor, minha melodia. Tristeza em meu peito não entra. Solidão comigo namora. Mesmo que eu sinta saudade, eu canto e ela vai embora. Dentro do meu coração não há lugar pra dor. O mundo que eu escolhi, só existe a paz, só existe amor. O mundo que eu escolhi, só existe a paz, só existe amor. Quero poluir o mundo com a minha alegria, com meu canto de amor, com a minha melodia. Quero poluir o mundo com a minha alegria, com meu canto de amor, com a minha melodia. Quero poluir o mundo com a minha alegria, com meu canto de amor, com a minha melodia. Quero poluir o mundo com a minha alegria, com meu canto de amor, com a minha melodia. Yeah.